desde quando você me deixou, as coisas não estão mais fluindo. O vento se juntava com o mar e eu estava ali pra me acalmar. Também achei que era carne e unha, cheiro, pele e paladar. Paguei pra ver, me dei de mal. Olha ela aí no carnaval. Não esperei com outro amor e eu aqui com a minha dor. Paguei pra ver, me arrependi de vocês dois tentar fingir. Mas não deu, não deu, não deu. Assumo que o culpado fui eu. Oh, oh, oh, oh. Ah, que bom que você perguntou. Não vou negar, vou indo. Desde quando você me deixou, coisas não estão mais fluindo. O vento se juntava com o mar e eu estava ali pra me acalmar. Também achei que era carne e unha, cheiro, pele e paladar. Paguei pra ver, me dei de mal. Olha ela aí no carnaval. Não esperei com outro amor. Vocês dois tentei fingir, mas não deu, não deu, não deu. Assumo que o culpado fui eu. Paguei pra ver, me dei de mal. Olha ela aí, Rodrigo Saudade Produções. Produtora WS, áudio e vídeo, tudo para sua batalha.